Gálatas, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 14, diz assim a palavra de Deus. Acompanhe. Ó Gálatas insensato, quem vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, interessado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Será que em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão? Aquele pois que vos concede o Espírito Santo, o que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti, Abraão, serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. E é evidente que pela lei, pelas obras, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele configurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Esse é talvez um texto bastante conhecido por alguns de nós. Como nós, só para a gente situar mais uma vez, bem rapidamente, isso são palavras do apóstolo Paulo, aquele plantador de igreja. Ele esteve na região da Galácia, por ocasião da sua segunda viagem missionária, ali pregou o Evangelho, alguns irmãos creram no Evangelho. Paulo então fundou ali uma igreja e depois continuou sua viagem. Só que depois de algum tempo, Paulo ficou sabendo que alguns irmãos daquela igreja na Galácia estavam não mais confiando apenas em Cristo, na fé somente. Eles estavam agora acreditando que as obras deles, as coisas que eles faziam, poderiam aumentar o seu status diante de Deus. Ou seja, se eles praticassem ou doassem suas vestes, doassem dinheiro, quanto mais dinheiro eles doassem, maior seria o seu nível de aceitação diante de Deus. Mas não foi isso que Paulo pregou. Paulo disse para ele, quando ali esteve, que Deus nos aceita pela fé somente, e não por aquilo que nós fazemos ou vamos fazer. Deus não considera nada quando ele quer se relacionar conosco, tão somente a sua fé. Então, para corrigir esse erro de confiar na lei, na observação da lei, Paulo escreve essa carta, conhecida como Gálatas. Aqui, Paulo ele é bastante irônico com os irmãos. E chama para eles insensatos. Ó insensatos, insensatos Gálatas. Ele diz: quem foi que vos fascinou a vós outros? Vocês mesmos, que figurativamente viram Cristo crucificado aos vossos olhos. Eu mesmo preguei Cristo crucificado diante de vocês, e vocês agora estão dando ouvidos a falsos irmãos, a falsos ensinos. Vocês são insensatos. E Paulo diz, vocês começaram bem. Começaram crendo só em Jesus. Mas agora vocês estão crendo que vocês podem fazer alguma coisa que mereça o favor de Deus. Vocês agora estão acreditando num copo com água, numa madeira santa, numa caminhada a não sei onde, a terra santa. Vocês estão acreditando em algo mais. Paulo está dizendo, isso aí é insensatez. O que lhe une a Cristo é só a fé. Paulo chama ele de insensato. E diz, olha, vocês começaram bem, começaram na fé, mas estão desviando. Estão colocando o Evangelho mais do que fé. Estão modernizando o Evangelho, tornando o Evangelho mais bonitinho, mais atrativo aos corações dos homens. E Paulo diz, isso é insensatez. Paulo, parece-me aqui, admitir que existe uma caminhada no Evangelho. Paulo diz, vocês começaram no Evangelho e estão terminando na lei, na observação da lei. O que me fez pensar e estudar que a caminhada no Evangelho, dentro dessa caminhada existem algumas etapas. Como você mesmo nasceu, recém-nascido, adolescente, jovem, adulto, velho. Na caminhada do Evangelho existem também algumas etapas que eu queria trabalhar aqui, que é com você. Mas antes disso, dá uma olhada nesse texto de Paulo, a partir do versículo 6. Ele vai fundamentar a doutrina da justificação pela fé. O que vem a ser isso? Como eu expliquei alguns domingos atrás, o que é justiça ativa, por exemplo. Justiça ativa é tudo aquilo que você faz para se ver ou se mostrar como injusto diante da sociedade. Você é justo e você é irrepreensível se você jogar o lixo no cesto, no lixeiro. Se você não pisar na grama, você está sendo uma pessoa justa, correta diante das autoridades. Ninguém vai poder lhe prender porque você está andando dentro da lei. Isso é justiça ativa, você está fazendo. E você está sendo justo com suas próprias forças, com seus próprios afazeres. Justiça passiva, que é justificação pela fé, é justamente você não fazer nada e mesmo assim ser considerado justo. Mas como é que pode isso? É porque Cristo fez todas as coisas como deveria ser feito. E agora você, pela fé, crê em Jesus, e aí pela fé você é justificado. Não porque você fez, mas porque Cristo fez. Então, tudo o que precisava ser feito para Deus aceitar o homem, Jesus fez. Nós não conseguiríamos fazer. Preste atenção, por exemplo, aqui, no versículo 10. Olha o que Paulo diz. Versículo 10, todos quantos, pois, são das obras da lei, ou seja, todos aqueles que pensam que podem conquistar a salvação, que podem conquistar o agrado de Deus, todos eles que se baseiam num conjunto de regras, para ter relacionamento com Deus, como disse, vocês estão debaixo de maldição. Olha o que ele diz, versículo de Paulo. Ele fundamenta no Velho Testamento, ele cita um texto do Velho Testamento. Ele diz, porque está escrito. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. O que ele está dizendo? Para Deus é o seguinte, eu tenho, resumidamente ali, os 10 mandamentos. Se qualquer um de vocês aqui conseguirem cumprir todos os 10 mandamentos, você merece a salvação. Você merece ser aceito por Deus. O fato é que ninguém consegue cumprir os 10 mandamentos, Deus. O Senhor deu uma coisa que nós não conseguimos fazer. Não tem como eu me relacionar com Deus pelos mandamentos. Paulo diz, é isso mesmo. Que se você tentar seguir a Deus pela lei, cumprindo as coisas, você não vai conseguir, você vai ser considerado maldito. Porque o Antigo Testamento diz, se você anda na lei, se você acha que pode fazer, então você tem que andar todo certinho, 100% sem pecado. E Paulo diz, ah, que ninguém é 100% sem pecado, então todo mundo está debaixo da maldição. O que fazer? Eu sou pecador, eu erro, você erra. Paulo está dizendo que todo aquele que comete pecado, que não consegue cumprir todos os mandamentos, é maldito. Então todos nós somos malditos? É o que Paulo vai fundamentar no versículo 11. E ele diz, porque é evidente, é claro, Paulo está dizendo. É notório que ninguém consegue cumprir tudo, que ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Ninguém é justificado diante de Deus pela lei. Ele diz muito pelo contrário. A justiça vem pela fé também. No versículo 12, ele mesmo diz, aquele que quer viver pela lei, aquele que quer ser o certinho, que quer cumprir as coisas, porque se eu for certinho, Deus vai me amar mais. Se eu for certinho e cumprir tudo que o pastor diz, Deus vai me amar mais, eu vou ser o cara mais justo da igreja. Se eu for certinho, Deus vai olhar para mim e dizer que é um cara especial. Paulo diz no versículo 12, olha, aquele que observar os seus preceitos, por ele viverá. Você acaba morrendo, se matando, se você tentar viver pelos seus afazeres. Só que existe uma boa notícia. Nós entendemos que pelos 10 mandamentos, pela Bíblia, ninguém consegue chegar até Deus. Ninguém consegue ser salvo. Então, Paulo, qual é a salvação do homem? O que é que eu devo fazer para me chegar até Deus? Porque eu quero ter um relacionamento com Deus, mas eu não consigo pelas obras, eu erro, eu caio, e Deus, diante de Deus, não habita pecado, Deus não pode ver pecado. Como eu vou chegar diante de Deus se eu sou pecador? Se eu não cumpro a lei, se a minha justiça ativa é fracassada. Como fazer? Vem a enorme oferta da graça no Evangelho, versículo 13. A primeira palavra é a nossa salvação. Se nós parássemos aí, todos nós seríamos considerados malditos e longe de Deus. Paulo diz, Cristo, veja bem, não foi você, não fui eu, não foi a mim. Cristo nos resgatou. De que estado nós estávamos? Da maldição da lei. Como foi que Cristo fez isso? Porque todos nós éramos malditos. Ele disse, agora Cristo me resgatou, mas eu não posso chegar até Deus. Mas peraí, fazendo-me Ele próprio, o próprio Jesus, que fez maldição no seu lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeira. O pensamento de Paulo, primeiro, é dizer que ninguém consegue pela própria força, pela quantidade de reza, pela quantidade de velas na frente. Isso é verdade! Pela quantidade de orações, de joelhos diante dos seus santos. Paulo diz, ninguém consegue pela quantidade de peregrinação. Morro tal, terra tal. Nada, Paulo está dizendo que tudo isso é tentativa humana de se salvar, de se chegar até Deus. Paulo está dizendo, pela lei ninguém consegue, por essas coisas ninguém consegue. Versículo 13, ora só Cristo nos resgatando, se fazendo Ele próprio maldição. Quando Cristo foi para aquela cruz, o Velho Testamento estava dizendo, maldito, maldito e maldito. Quando Cristo foi à cruz, era cada um de nós que estávamos lá. E em Cristo, o maldito, o maldito, o maldito. Jesus foi, recebeu sobre Ele mesmo a maldição que pesava sobre nós. Então, se Cristo levou a maldição que repousava sobre mim, então por que agora eu vou tentar cumprir a lei para me chegar até Deus? Se Ele já cumpriu por mim. Aí o Evangelho é só isso. Ele cumpriu por mim. Eu creio nele pela fé, eu aceito a Jesus no meu coração pela fé, eu me seguro em Jesus, e com Jesus eu vou. E por causa de Jesus agora eu tenho acesso a Deus. É o que diz João. João diz, ó, que Jesus diz, eu sou o caminho, é por causa disso. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for pelo maldito. Pela cruz, pelo sacrifício de Jesus. Se você quer ter um relacionamento com Deus, não existe outro caminho. Paulo está dizendo, não tente outra coisa a não ser fixar os seus olhos em Cristo. entregar sua vida a Jesus. Não existe outro passo. Qualquer papo a ele de papo é papo furado. Papo furado. Qualquer adição, qualquer coisa além disso, além da fé, é papo furado. Nós já vimos no primeiro sermão aqui que o evangelho autêntico é o seguinte: você é aceito diante de Deus pela fé. Então, como eu havia dito, dentro agora dessa atmosfera de fé, de evangelho, quais são então as etapas de uma pessoa que está no evangelho? Eu considerei três. Só que antes de entrar nas etapas daquele que já fixou seus olhos em Jesus, já entregou a sua vida a Jesus, antes disso, vamos primeiro ver o estado daquele que ainda não fixou os olhos em Jesus. Aquele que está ainda fora do evangelho. Como é que a Bíblia vê a pessoa? Como é que a Bíblia vê a pessoa que ainda não se entregou totalmente a Jesus? A Bíblia é muito clara. A Bíblia, na carta que o mesmo Paulo escreveu a outra igreja, que é essa, o Efésios, diz que todo homem sem Deus, ele é morto em seus delitos e pecados. Todo homem que ainda não fixou seus olhos em Jesus e não entregou a sua vida, é morto. O texto é Efésios capítulo 2. E olha quem é que comanda a vida, Paulo dizendo na Bíblia inspirada, o que comanda a vida daqueles que ainda não se apoderaram do evangelho. Paulo diz, nos quais andaste outrora, versículo 12, capítulo 2, Efésios, uma pessoa sem Deus autêntica anda segundo o curso deste mundo. Olha o que Paulo diz, uma pessoa sem Deus anda segundo o príncipe da potestade. Sabe quem é? Segundo o príncipe da potestade do ar, é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da obediência, da desobediência, perdão, assim o homem sem Deus. Paulo ainda diz, entre os quais também todos nós andávamos, todos aqueles, antes de entregar sua vida a Jesus, andavam nessa situação, fazendo a vontade da carne. E fazendo a vontade dos seus pensamentos pecaminosos. Paulo diz, éramos por natureza filhos da ira. Aquele que está fora do evangelho é um filho da ira. Como também os demais. Então, versículo 4, mas Deus, sendo rico em perdoar, por causa da sua misericórdia, nos livra. Mas o estado daquela pessoa sem Cristo é um estado de mortificação. Você... Alguns já devem ter escutado por aí que um homem sem Deus ele é doente, não é? Ele é morto. Um homem sem Deus ele tem inimizade com Deus. Deus não tem amizade. Um homem sem Deus, consciente ou inconsciente, ele está em oposição com Deus. Ele trilha os caminhos que Deus abomina. Um homem sem Deus, ele busca o controle da sua própria vida. Ele não se submete a Deus. O homem sem Deus, ele evita a dependência de Deus. Ele evita a dependência de quem quer que seja. Ele quer ser dono do seu próprio nariz. O homem sem Deus, acima de tudo, ele precisa do evangelho. Só o evangelho pode revelar a profundidade do pecado do homem. Só a Bíblia é capaz de revelar o caminho que você está trilhando. E todos aqueles que ainda se encontram fora da pessoa de Jesus, vocês precisam urgentemente correr para os braços de Cristo. Todos aqueles que estão fora do evangelho, que não creem em Jesus como seu Senhor e Salvador e não entregaram sua vida, vocês precisam correr. Vocês precisam correr para os braços de Jesus e fitar seus olhos. Então, etapas daqueles que estão dentro do evangelho. Primeiro, quando uma pessoa passa desse estado de sem Cristo para com Cristo, ela é um recém-nascido de novo. A Bíblia diz que uma pessoa, quando aceita Jesus, quando crê no Evangelho, ela nasce de novo. Jesus falou isso para um homem sábio de Nicodemos. Você tem que nascer de novo. E ele sabe o que era. Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus, estou falando disso. Estou falando espiritualmente, Nicodemos. Isso revela a sua sensatez e a sua ignorância em relação às coisas espirituais. Você precisa nascer de novo. O novo convertido, ele é um recém-nascido. Tem algumas características. Geralmente uma pessoa, e aí você tem que se identificar com alguma dessas características. Geralmente uma pessoa que ela é recém-nascida no Evangelho, ela sente a graça de Deus. Quando você passa para o Evangelho, você consegue sentir o amor de Deus na sua vida, o alívio da carga que tinha sobre seus ombros é tirado. Você consegue sentir isso. E você que está algum tempo na igreja, você sentiu isso. Você que está recém-nascido na igreja, você está sentindo isso, eu creio. O amor de Deus na sua vida, a graça de Deus no envolver, o cuidado de Deus com você. Você certamente está sentindo isso. Só que por ser recém-nascido, às vezes você não entende muito bem isso, mas você só sente. Só que um recém-nascido, ele ainda está em lua de mel. E ele baseia a sua aceitação, a sua vida, pela santificação. Porque ele é uma pessoa que, ele de repente mudou, conheceu a Jesus, seus olhos abriram, e ele quer estar na igreja, ele quer ler a Bíblia, ele quer orar. E aí ele termina achando que são essas coisas que o tornam aceitável diante de Deus. Quando na verdade não é, Deus já o aceitou. Então tem esse perigo daquele que é novo convertido, de achar que a sua santificação, o seu primeiro amor, seja isso que Deus olhe e faça ele mais amável diante de Deus. Você vê que o novo convertido, ele gosta de orar. Só que o novo convertido, ele tem um perigo da ansiedade por vezes. Talvez você se sinta assim. E eu digo novo convertido, mas você é aquele cristão que tem 7 anos de igreja. Talvez você se sinta, às vezes, ansioso. Você já se perguntou, será que Deus me ama mesmo? Será que essa minha vida que eu estou levando, será que Deus se agrada de mim? E você? Será que Deus é capaz de tirar a mão sobre mim? E você? E eu novamente estar aí jogado aos meus próprios desejos? Ou então surge orgulho na gente? Pai, eu estou cumprindo, eu estou orando, eu estou indo na igreja. E a gente começa a achar demais do que os outros. Essa é uma etapa da vida que acontece naqueles que entram para o Evangelho. E geralmente essas pessoas não podem enfrentar grandes problemas e sentimentos negativos, que elas se sentem um pouco abaladas. O que acontece? Talvez, ó, muitos de nós nos encontramos como recém-nascidos dentro do Evangelho. Nós não entendemos direito a mensagem da graça revelada no livro de graça. E nós, a ansiedade bate no nosso coração, meu Deus, será que eu me amo mesmo? Eu fiz aquilo. Todas as vezes que você faz isso, é porque você está esquecendo que a aceitação, você aceitava o nome de Deus por causa de Jesus. Tire esse pensamento da sua mente. Se o pecado vier a lhe amedrontar, a lhe colocar uma carga de culpa, olhe para o seu pecado, mas diga, eu não preciso carregar, porque Jesus já carregou. Eu preciso me libertar em Jesus. Não deixe que o pecado lhe escravize novamente. E por vezes você que é novo na igreja pode se sentir assim. Mas existe também um cristão mais jovem, que entende um pouco mais essa mensagem que o Paulo pregou lá na carta aos Gálatas. E você não sente tanto que os problemas e os pensamentos negativos, eles só contribuem para o mal. Você já consegue compreender que todas as coisas que acontecem na nossa vida, e quem certamente sabe disso, todas as coisas que acontecem contribuem para o nosso bem. Isso é uma característica de alguém que já tem uma certa maturidade no Evangelho. Eu quero que você se analise como você vê os seus problemas e sentimentos negativos. Você age como um recém-nascido, como um bebê, nasceu como uma criança, que não pode ter, que ninguém pode pisar no seu pé na igreja, que você abre sua boca e chora, que resmunga, ou você já está mais maduro e sente que essas coisas fazem parte. Mas só que essas pessoas, ainda nesse estado de juventude, elas estão num processo de aprendizagem de como aplicar o Evangelho na sua vida. Como vocês viram no sermão passado, preguei aqui sobre como nós podemos aplicar o Evangelho em todas as áreas. E o cristão jovem, talvez você, assim, você ainda não consegue aplicar o Evangelho na área do sexo, das finanças, do relacionamento. Você não consegue enxergar como se relacionar, como lidar com a família. Você entende o Evangelho um pouquinho, mas você ainda tem dificuldade. Talvez você sinta que o seu pecado lhe põe em um estado de penumbra, em um estado de pouca luz, e você se sente quase como um desviado. Isso é um sentimento daquele que não é tão maduro no Evangelho. Aquele que ainda não aprendeu a aplicar o Evangelho a todas as áreas da sua vida. Para nós que somos assim, para você que se vê assim, o Evangelho diz, não olhe, olha o que o Evangelho diz, não olhe para a superficialidade do seu pecado, olhe para a raiz do seu pecado. Tem que identificar o ídolo que você colocou em um pedestal no seu coração. Vá fundo, por que eu estou sendo assim? Por que eu estou tratando assim? Por que eu estou fazendo isso? Tem que identificar a raiz. O Evangelho ele vai mais fundo, ele tenta tirar o mal pela raiz. Arrancar o ídolo do seu coração. Identifique os ídolos e arranque. E vocês, talvez, nós, a gente, quando tem uma certa maturidade no Evangelho, a gente consegue perceber mais os pecados, os nossos pecados. Só que como o próprio João Calvino diz, quanto mais a gente olha para a nossa pecaminosidade, mais eu olho para Deus, mais eu enxergo a necessidade que eu tenho de Deus. Se você hoje está vindo na sua cabeça que você é um pecador, e seja lá o que for, você que está dentro da igreja, você que ainda não está na igreja, pense, quanto mais você se conhecer como pecador, mais há a possibilidade de você enxergar a necessidade de Cristo. Nós vimos que Deus nos resgatou, que Cristo nos resgatou. Mas, um exemplo. Se você estivesse tomando banho numa piscina, num riacho, num rio, seja lá o que for, estivesse lá tomando seu banho, e de repente pula um rapaz, desesperado, e diz, venha, venha, eu vou lhe salvar. Se segure em mim, que eu sei nadar, eu vou lhe levar para a beira, e vou fazer lá a massagem de você, venha. Você não ia entender. Primeiro, a pessoa que estava no rio, ela não se via com a necessidade de salvação, de ser vendido e ser resgatado. Então talvez você se enxergue com uma pessoa que não precisa de Jesus. Você está falando aí, Daniel, que Jesus ele pode salvar, pode me justificar, pode me levar a Deus, mas eu não me reconheço como precisando disso. Você é como uma pessoa que eu estou tentando aqui jogar uma boia, mas você diz que eu não preciso. Você não percebe que você está afundando. E você não precisa disso. Só há sentido, a mensagem do Evangelho só chegará no seu coração se primeiro você disser, eu preciso ser resgatado, eu preciso me livrar dos meus pecados, eu preciso me livrar de mim mesmo. Se você se reconhece assim, então a boia vai fazer sentido para você. Então você vai enxergar a boia como salvação realmente, porque você está afundando. E depois dessa maturidade você chega, depois de entender bem o Evangelho, você já chega numa maturidade, você consegue aplicar o Evangelho nas suas áreas, você aprendeu que as coisas, a enfrentar as coisas negativas, entende que estas são para examinar e sondar o seu coração, a profundidade do seu coração. E eu creio que pouco de nós aqui esteja numa lua de mel com o Senhor, esteja em momentos de deleite com Deus. E a razão por que nós não conseguimos, e às vezes se torna penoso esse relacionamento com Deus, é porque nós ainda estamos cheios de auto-justiça. Nós não nos esvaziamos para nos encher de Cristo. Porque você sente que pecou e se acha indigno de chegar diante de Deus. Mas Cristo pagou seu pecado. Você pode chegar diante de Deus e confessar. Se você pudesse dizer sem modéstia nenhuma, sem orgulho nenhum, sei lá, em que fase você se encontra? Você é como alguém que se vê sem necessidade de justiça, de ser aceitável diante de Deus? Tudo bem, acabar o curso, você vai embora. Mas eu digo a você está afundando. Se você não usar essa palavra, você vai ver que você está afundando e precisa de uma coisa. As aparências enganam. Ou talvez você se veja como realmente uma pessoa sem Cristo, precisando de ajuda, precisando ser resgatado, e de repente a mensagem do Evangelho que diz que Deus pode me resgatar, apagar os seus pecados, talvez essa boia, esse resgate chegue e caia como luvas em você. E você hoje mesmo pode dizer, eu quero me livrar da minha justiça, da minha luta por imagem, eu quero me livrar de mim mesmo, eu quero me segurar apenas em Deus, segurar na mão de Deus e ir. Eu quero fazer isso, eu preciso disso, eu gostei da minha vida pecaminosa, meus olhos foram abertos, eu sei que eu preciso de Jesus, não há outro caminho para me chegar até Deus, só Jesus. Se você se vê assim, a mensagem do Evangelho diz, alegre-se, você é pior do que você imagina, mas alegre-se também que a graça de Deus, ela é maior do que você pode imaginar. A graça de Deus pode lhe achar onde você estiver. Cristo está para nos resgatar dos pecados. Você que está na igreja, eu estive conversando esses dias com uma pessoa e ela dizendo, Pai, eu estou perdendo minha alegria no cristianismo. Pai, eu estou perdendo o meu primeiro amor, eu estou perdendo o fervor. Eu me sinto carregada com culpa, juro. É uma pessoa da igreja, desde a criação da igreja, desde a fundação da igreja. Eu temo que isso esteja pegando, que isso seja um vírus, e que nós estejamos aqui na igreja carregando nossos próprios fardos e não passando na cruz. Porque se você olhar para você e achar que tem que parecer a pessoa mais correta desse mundo, você não vai aguentar, você vai cansar. Se você tiver medo e vergonha de se declarar um pecador e que precisa de ajuda, você vai cansar. Vai chegar uma fase no seu cristianismo que já não chegou. Que você não consegue mais orar, não consegue mais chegar até Deus, você não consegue mais ajoelhar, você não consegue mais orar, cantar, louvar, vir para a igreja, tudo para você é penoso, porque você acha que isso está afastando você de Deus. Não afasta. O fato de você ter ido para a praia domingo de manhã passado, não afasta você de Deus. O fato de você ser negligenciado o pecado e não pregar o dízimo não faz de você menos amado por Deus. Não faz. Quem diz? Paulo disse, olha, vocês foram salvos pela fé ou pela lei? A pergunta é retórica, pela fé. Então por que depois de salvos vocês querem viver pela lei? Querem viver pelas coisas? O fato de alguns de vocês faltarem culto, ou de terem respondido os seus pais, ou de terem pecado, ou de os seus relacionamentos serem passados da linha, isso não faz de você alguém rejeitado por Deus. Muito pelo contrário, faz de você um depósito muito mais cheio do amor e da graça de Deus. Mais amor haverá para você, na mesma relação em que você se vê mais caído e necessitando da graça de Deus. Olha, não deixe que o orgulho obscureça a mensagem do Evangelho no seu coração. E aí, como o Evangelho diz, o que é que está provocando em você, que é cristão aqui da Igreja Memorial do Corrado Pai? O que está provocando a sua estagnação? Não trate como recém-nascido a superfície. Medite na palavra, procure a raiz do problema. Procure o ídolo que você construiu. E pela mensagem do Evangelho, arranque ele de lá. E deixe Deus tomar o trono. E para vocês, por exemplo, que estão sem Cristo, o que impede uma pessoa não querer se desfazer do peso da sua auto-justiça e receber a leveza da justiça de Cristo? O que faz uma pessoa não tomar essa decisão? Nós sabemos e cremos que Deus é soberano e que no mundo espiritual, antes de você tomar essa decisão, Deus toma por você. O Espírito Santo lhe toca. Mas, deixe Deus ser Deus e apelando para a nossa consciência, o que faz uma pessoa rejeitar a fé de salvação? O que faz uma pessoa dizer, eu não quero ter um relacionamento com Deus? Rapaz, quem é essa Deus, cara? O que faz a pessoa dizer, eu não quero ser amigo de Deus. Que faz a pessoa dizer isso? Se não, estão cegos. Abram os olhos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz que o Deus desse século cegou o entendimento para que não vejam. A mensagem é dura. Abram seus olhos. Abram seus olhos. E eu vou dizer para vocês, nós aqui da igreja, nós, liderança e a igreja, nós só cresceremos como indivíduos, como cristãos, à medida que nós entendermos a mensagem da graça do Evangelho. Só haverá crescimento espiritual na igreja memorial, à medida que nós entendermos e nos despirmos da nossa auto-justiça, das nossas coisas. Sim. Só crescemos à medida que aplicamos o Evangelho, esse que Paulo disse. Mas os Gálatas não estavam aplicando, Paulo disse, vocês estão sensatos. Começaram bem, terminaram mal. Estão terminando mal também. Eu quero terminar um texto de um versículo de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24. Para você que ainda não tem um relacionamento íntimo com Deus, talvez não entenda ainda o Evangelho, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Olha que texto magnífico. Profeta de salvação. Carregando ele mesmo em seu corpo, lembra o que Paulo disse, ó, sobre o madeiro, os nossos pecados. Para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, por suas feridas, somos sarados. Existem duas maneiras de você lidar com o seu pecado. Uma é jogar na cruz e outra é você mesmo carregar. E se você mesmo carregar, você mesmo pagará. Deposite na cruz os seus pecados em nome de Jesus. E nós, a igreja, precisamos de entendimento do Evangelho, porque só dentro do Evangelho nós vamos entender e crescer para a glória de Deus Pai, para a anunciação da morte e glória de Jesus Cristo em nome dele. Amém.